Tava delta 3 milhas para a rotatória, visual com campo. Negativo, 275 azul. A decolagem não está suspensa. A gente vai precisar fazer uma obra na pista. Vai demorar 15 minutos. Aí a gente questionou se a aeronave tinha condição de decolar da 17 em virtude da obrigatoriedade da obra, porque um pedaço do asfalto se desprendeu lá da pista, né, e eu precisar fazer o recapeamento. Mas não vai ser necessário decolar da 17. Ah, tá sim, obrigado. Ah, terceira milha, final na festa. Zero curva à direita, 6A para Elefa, Eu uma 7. Após a pino e a próxima segue conforme a rota do plano de voo. Contra-lição azul opera 1,9, décima 8, transponder 5065. 360, decolando da 190, com curva à direita na árvore, transição Elefa, foi conforme a rota. Controle 198, código 5065. 5065 é o transporte de uma própria selecionamento. 5065, já vai pronto. Terceira milha, sinal da sete, Juliette Brasil. Para 300, faço 6-0 pela piscina, devido a tráfico para pouso na 1-0. Reajuste ao 1-0-1-2, aguardo o PR interceptar a final no 7. Ah, pode ser, já está na terceira vez final no 7. Xixi, 3-0 para 300. Para 7, 3-0, para 0. 2-1-0, livre pouso na piscina 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, como tráfico à esquerda, realizando 3-0 para pouso na pista auxiliar. Azul 2591, ponto de espera pronto. 2591, não mantém o ponto de espera. Mantém. 2210, copiou a autorização no top. Para 2.000 pés, ajuste a 0 no 3. Para 2.000, ajustado no 0 no 3. Tentando 1 no 0 no 3. Foi 0 no 0, 0 no 0, 2 no 0. Só aí, após o tráfego final da 1 no 0, tem outro para posto? É 1 no 0 negativo, 3.591 no pós, aeronave da via, cada final está autorizado, ninguém mantém. É o Juliette Bravo Delta, seria alguma aeronave após o azul na final da 1-0 para posicionar para a pose da 1-0? É, sim, só aeronave para a quase. Ah, haveria possibilidade de base para a 1-0, batendo separação para o azul? Informando a aeronave que está no pouso, é a aeronave da Vianco, Embraer 320, está autorizado. Mantendo a separação do mesmo, gera base para a 1-0, Juliette Bravo Delta. O paciente vai se adequar para base 1-0, para o teste, já vai ser travado. Cinco avião não mantém a posição, minha guarda? O cinco avião está mantendo a posição. Boa noite, prossiga. Itaparica, pronto para decolagem? autorizado para decolar, estamos em tráfego na curtíssima trono 0, tudo tráfego considerado, esse é autorizado a decolagem. O vento 1 no 0 graus com 9 nós e o ajuste no 0 no 2. 0 no 3. 4 no 0 no 3, vamos de lá. Afinal, 2 milhas e meia, o 9 vai ser travado de olhar para cá. Felipe Brasil, Felipe 11, 1, 0 graus, com 9 nós. Felipe 1, 0, Brandel. O Xenéia 62, salvo foi 02, 1, 0, 1. 2, 1, 0, Xenéia 2, 0, 1. Alfa, 0, 2, 0, 0. Como estou autorizado a assinar o procedimento IADS-2 da Pixel 0, reportado. Autorizado IADS-2, reportado na sala. Sul inicialmente em corredor chefe. Aguardo para transferência e controle. O 206, restrício, 1245, secundário 12685, borrou. Recife 1545, até na 2085, obrigado, boa noite. Fólogo 1869. Prossigo 1869. Autorização Brasília, por interesse. Gente, autorizado Brasília, nível 360, decolar pista 0, curva direita, saída árvore elefa, via Ampezulu 17. Controle Salvador opera 119, decima 8, transponder 5063. Autorizado 690, decola da 10, curva direita na árvore elefa, o Zulu 17, 198, estando 5063, Zulu 1869. Zulu 1869, o Zulu está correto, pronto, se tiver funcionamento. Tamo lá. 319, decima 8. Grato, Itapuã, 798, 01. Estivemos confirmando, Jet Bravo Delta solicita Pat 3 em excelência. Autorizado, Alfa Kilo Pat 3, fica atento ao ATR da Azul, efetuando o pushback no mesmo. Está autorizado o TAC, parte 1, Café Índia, ponto 0 no 0, torre 1895, assistentímetro no 0 no 2. Autorizado no 0 no 2, ajuste, parte 1, ponto 0 no 2, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1. Navio no decolado 06, controle agora 619, decimal 8, bom voo. 95, bom pouso. 68, concentrado. Charles 19. Beleza, pouso na 10. 59, número 2, cópia. Cinco nove um, descida de torre. 591 no contato radar, sobe e mantém nível de voo 160 na saída Coral. 60 na Coral, 2591. Já saída da El, Lisa, Pidev, Leão Peruíche 50. Controle Salvador, opera 119, décima 8, transponder 5115. Localizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Lita, Motiva. Vieram peso 10, após Taubaté e após voa direto, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, décima 8, transponder 5106. Ônibus 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Monte, vai saída. Zulu 10, Taubaté, após direto, 398, controle, o código 5106, Chanel 6259. 6259, escuta o genérico correto, estão prontos para o chefe de acionamento. Chama pronto, ou 6259. Falou gol 1869, para o chefe de acionamento, posição 7. 1869, aguardo para o chefe de acionamento. Vai dar. Azul 2712, boa noite, após aeronave na curta, linha Monteiro Zero. Passa pra tarde, aeronave, Monteiro Zero. Direto Azul 10 para 2010, ajuste 10, 13, autorizar sinal de procedimento elétrico, que precisa 10, repostado. Fugiu, vai apontar estabilizado, direto Azul. Pera 2561, no solo 09, direito no 21. Frequência com a de tráfego, bom voo. Se reporta na Delta, para cruzamento. Reporta na Delta. Bom, você tem uma posição por 18 na hora? 2712. decolada 8-1, controle em 119, destino 8. Aciona com gentileza 5075. 5098, obrigado, boa. Estamos em torno de 10 minutos. Logo, é aconselhável não efetuar o pushback no momento. Assim que a FEMS passar alguma posição a respeito, será autorizado o pushback das aeronaves. Salvador é o azul 2712. Teste autorizado, cruzamento, sessão 0, 2-2, retorno à frente aérea. Vai conseguir passar aqui, papai. 7-2-7-1-2, contato radar, para manter o nível no 7-0, você da Conde. Para o 7-0 da Conde, 2-7-1-2. Aéreo 5955, acione identificação, contato radar matéria número 180, agora Nordeste, Salvador, 70 milhas, voe na proa de bombe para interceptar a chegada da bomba. Somente uma vistoria na pista, Paulo, podia confirmar por gol no 869? O 869 a gente está fazendo, a infraero está fazendo serviço de recapeamento do asfalto, ok? Uma parte do asfalto se deteriorou. E a Infraero está lá recapeando o asfalto. Eles vão precisar de 10 minutinhos. Porém, eu não acredito que vocês tenham que esperar 10 minutos. A gente está coordenando janelas para que a gente possa fazer o pushback e decolar as aeronaves para que não haja muito atraso. Ok? A gente pede que vocês tenham um pouco de paciência. E assim que a gente puder liberar o pushback, a gente vai voltar a liberar o pushback, mas vai ser um pushback contra a gota. Vai ser... provavelmente de 3 em 3 minutos, mas agora a gente está aguardando para dar um tempo para o pessoal da Infraero poder pelo menos fazer uma atividade superficial para que depois eles possam liberar a pista para a gente poder fazer esse procedimento contra a gota. Ah, tá ok, então. 869 é o primeiro? 869 é o número 3. Primeiro é o... 869 é o primeiro, confirmando, 869 é o primeiro, o 1645 é o segundo e o TAN 38997 é o terceiro. Tá ok, copiado, obrigado, hein? Por favor, será 6259? 6259 aguarda pushback, é o número 4. Informativo, só uma previsão, só, eu peguei pela metade, é quanto tempo a pista vai ficar fechada? A gente vai tentar não impraticabilizar a pista, porém a viatura da Infraero está efetuando o serviço superficial para poder liberar a pista para decolagem, ok? A gente está fazendo serviço contra a gota aqui para poder ver se a gente consegue fazer serviço antes que acabe o turno de serviço, ok? Mas não acredito que vai demorar muito tempo não. Eu acho que a pessoa que pedir por último um pushback vai demorar em torno de 8 minutos. Gostaria que eu comece a escolher a sequência mais para o push. Já está sequenciado, é o número 4, confirmando o número 5. Pessoal, você vai passar direto ao final da sequência. A gente mantém esta proa, descendo ao nível 050, Oscar Bravo X. Ok, mantém a proa e vamos para o 050, olha. 05955, descida até o nível de voo 060. Salvador, boa noite, Tomate Charlie Alpha. Tomate Charlie Alpha. Tem a dedicação, voa Lagoinha, se interceptar a chegada BF, reporte 10 descida. Cada aí para a de descida, Tomate Charlie Alpha. A Charlie Alpha desce até o 070. 070, Tomate Charlie Alpha. Bravo Eco, corrigindo a proa, agora à esquerda 270. Esquerda 270, vamos lá. Obrigado, localizador, Juliette Sanzulu. Juliette Sanzulu, Torre, 1-8-9-5, uma pulsa. É, Juliette. Capitão, tem um campo campeão. Capitão, autorizado, terra 9, meu tango, foco sorte, nível 220, decola no 7, curva direita, saída da El, após prossegue direto Raíra conforme a rota. Dupla de voo, controle Salvador, opera 119, direção 8, transporte 5117. Gente, para acionamento sabe se decolar e chama a torre 11895, ajuste 1012. Livre, chama a táxi, Bravo, por favor. Você chama pronto para o táxi. Oi, isso não é uma autorizada, eu vou entrar a táxi. Sétimo cinco, certificação, descida ao nível de voo 080, chegada a mão. 080 a mão, 275. Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via UP. Perdão, da Eulida Irumi, via Alta November 857 após Moço. Controle Salvador opera 119, decimal 8. E o transponder 5113. Positivo, Papatango. Papatango Romeu. Catarina autorizada descendo para 2.000 pés, o Papatango Romeu aguardando mudança das quebras. Prossiga. Porta para o da barra. O procedimento de uso é esse que foi da pista no zero, 5975. Romeu, Papatango Romeu, modificado 2121, desce para 1.500 pés. O ajuste permanece na 013. Obrigado. Dado táxi, via Paixona, táxi da Índia, ponto 090, torre 11895, com a gente altímetro no 012. 012, via Paixona, via ponto 095, ponto 09. Azul 27 no 5, Ruizuna direto, descida para 3.000 pés com ajuste 10013, high speed número 1. Ok, 27, high speed, Troy de Duna. 27, 45. Papá Romeu, Papá Cego Romeu, visão? Afirmativo. Torre, 1-1-8-9-5, Conforto. Romeu. Estamos hoje autorizados para seguir. Taxa Juliette, contorno 41, Lima Mike, Quebec. Na Quebec, reporta para cruzamento da pista 1735. 3, guardando uma situação. Para 2000 com 1013, acho que é legal. Livre ponto na pista 17, vento 110 graus, 109. Valeu. 2019, 1910. 1869 é Lina, cola 610, vento 110 graus, 109. Reparador 10, 209. Da Força Aérea Brasileira, desce para 4 mil pés, ajuste 1093. Zero, 1-3. Guardião 01 no reporte através de Vitor Sul. Tango Romeu, Papá Romeu, Papa Tango Romeu. São todos 24, confirma pátio. Autorizado, Backtrack, acessando a sequência livre. Positivo, tem visual com a pista à sua esquerda, a 7 milhas. Não, ainda não, senhor. Tem uma camada de estrada aqui, não estamos no listão. Retorno para final? Positivo. Controle de 1869, passando para 1500. 869, contato radar, solda 360, CEDAR. 360, após 3000, qual é o radar, senhor? Autorizado. Obrigado. Pego esquerda pro 210. Esquerda 210, tá bom. T-Mike Charlie Alpha, desce ao nível de voo 050. 050. Voa na proa da rotatória e aguarda a modificação do quadro. 050 na proa da rotatória, rotatória. Eu acho que o Oscar agora tem a pista. Positivo, modifica o plano agora 2126, Oscar Bravo Eco, desce para 1.510, ajuste padrão, chama a torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. 1895, legal, agora. Oscar Bravo Eco, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou 150 e, se possível, combinação com Aracaju para os injetos para a gente. Vamos ver ainda onde? Estaremos, aguarde um instante. Muito obrigado. Azul 2591, no controle Ilhéus, frequência 120, décima 1, bom voo. 201, grato. Azul 2, azul. Charlie Alpha, descida até o 050, informa o tráfego 11 para 12 horas e 6 milhas, mantendo 4 mil pés, é um Tucano. Fala com o Diabo do Mike Charlie Alpha. Série 5955, informação de tráfego cruzando o nível 080 e descida até o 50. Tráfego agora na posição de 3 horas e 5 milhas, está no rumo sul, é um Embraer 121. Está autorizado a alinhar e manter no 7. Mike Charlie Alpha, livre de tráfego, descida para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-3, aguardando a modificação. Alpha 0, modificado 2-1-2-9, desce para 1.500 pés na programação. 1.500 é da rota fora, Mike Charlie Alpha. Controle do Salvador 01 no Zé Travelli, que eu fiz. Padrão 01 no Torre, 1-1-895, com pouso. 2-2-9-5, grato, 01. Azul 2715, desce para 2 mil pés. Ajuste padrão, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Trade, 1-0, repostado. Autorizado, ILS X-Trade, repostado, estabilizado, 2715. Confere 5955, está livre descida até 3 mil pés com ajuste padrão, está todo retorno para sequenciamento, mantendo a proa 250, seu limite será o norte. Na presença, autorizando o cruzamento de aproximação da pista no 0, guardião 01, o ajuste é 1-0 no 2, o vento mantendo com 1-0-9, reporta o sinal GRE. Direção ao Sul, tem uma aeronave na pista, para ataque também prosseguindo o pátio 5, segue a mesma. Voo no 645, decolado 29, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Controle Salvador, voo no 645. 645, contato radar, sobe bater nível de voo 360, CBDL. Subida da EL 360, voo no 645. Baixo ainda, 2-5-2, obrigado, vamos lá, vamos lá. Canal 6259, após a passagem de 2 da torre, retaguarda, autorizado. Se tiver estranhamento, chama pronto para o táxi. Salve, após a retaguarda, autorizado, puxa a chamar. Aérea Brasileira 5955, seu vetor esquerda para 180, limite ao longo, evasão vetor final. Qual é a pista, Mike Charlie Alpha? Mike Charlie Alpha, torre 1-1-895. 5, boa noite, continua a aproximação, qual é o meu cadeirante, tem mais travado? Prepara a SPL, 2-7-5. Torre Salvador, boa noite, 2-3-2-7, com espera da 1-0, torre. 397, boa noite, muito bom de espera. Muito bom de espera, seu Salvador, Mike Charlie Alpha, tá na rota agora. Dois voos da Prodo, Alfa Romeo 363, mantém nível de voo no 50, serviço, o radar está encerrado, agora se aproximando da posição Conde, chamada Caju, frequência 203, bom voo. 7203, agora chamada Caju, Alfa Romeo 363, bom voo. 025955, esquerda para o 190 para interceptar o lock, desce para 2000, ajuste padrão. Distanção, vou descer lá 232, agora chamo controle 119, décima 8, com 19, 8, bravo, Vitor Tango. Salvador, boa, tá falando meu bravo, Vitor Tango. Tá, Vitor Tango. Contato radar, sobe e mantém o nível de voo 220. A gente vai subir e manter o 220, não faz essa obra, Vitor Tango. Zero, Paulo, 3 para o preferido. Zona Fria da 17, visual contato 90, Marte Alhaço. Marte Alhaço, autorizado para o seguinte final 17, aguardando a autorização de pouso. Só para a formação do azul, a torre ainda está com os, a pista ainda está com os primeiros 380 disponível? Preciso, agora eu estou em toda a extensão. 7. 9 e 5, vou pouso. Aéreo 5955, continua a aproximação, os autos marca de tempo, trem mais travado. Caminha 2, 5, 9, 3 horas e 50, 170, alterna Galeão. Caminha 3, 8, 9, 7, estacionado na curva, ali mantém. Estacionado na curva, ali mantém, 3, 2, 9, 7. 0, 1, 2. Ok, Pátio, Índia, 2, 8, 9, 5, 9, 0, 1, 2, obrigado. Continua a aproximação, liberado, direto ao senhor, Bravo Tempo. Certo, Bravo Tempo. Obrigado. Boa noite, direto Lenda, vigilância. Direto Lenda, 3297. Boa noite. Estacionar a parte meio tarde com essa livre. do piloto 41, controle 119.8, bom voo. 198, grato, boa noite, 357. Boa noite, 3567. 3567, boa noite, contato radar, pós 2000 direto a Elefa, vigilância. Após 2000 direto a Elefa, vigilância, 3897. 3897, prossiga. Passando o nível 120. Observe o tráfego da direita, posição de 2 para 3 horas, passando o número 0 em subida, como também em sudoeste. Aguarde o cruzamento lateral com a aeronave para ser reautorizado. Este foi 3297. Passando no 60, chama 106, frequência 125, decimal 1, boa noite, bom voo. 25, decimal 1, boa noite. grau Vitor Tango, passa 190 para 220, chama centro de exercício, frequência 125, decimal 1, boa noite, bom voo. Está pronto, cópia? Autorizado Galeão, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Lida e Rumi. Via UP November 857, após pouso. Controle Salvador, opera 119, decimal 8. Transponder 5132. Passou 70, Recife, 128, decimal 8, boa noite. 288, 3567, boa. Autorizado que estiver em treinamento, estamos no táxi. Autorizado, estamos no táxi. Sobe de escrito nível 210. 210, 6259. 05. é autorizado para 2010, altímetro 1093, após pelo Duna, final EDF 610, reporta estabilizado. Ok, o voo 706 está na reporta estabilizado. Descensão 2, viu? Voo 706. Ah, sim. Passam no 60, chamar Recife para 1210 em 125 decimal 1. Recife 1, bom Recife agora, cobrindo para 210, Recife 6259, uma boa noite. Boa noite. Romeu Xalé Fatango. Reporte através de Vera Cruz, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Muito bom, então completa a aproximação, chama a torre 1895. 1895, obrigado. Totalmente estabilizado no ILS. 1705.